dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Estamos aqui em mais uma edição do podcast Caneta e Walkman. Antes da gente começar, eu gostaria de agradecer a todos os que têm ouvido, em especial à audiência do nosso último episódio especial sobre o black metal norueguês, que até então, mesmo com uma semana só de vida, ele já é o nosso episódio mais popular aqui no programa. Então, muito obrigado a todos que estão apoiando, divulgando, compartilhando a gente. E aqueles que estão aqui que ainda não nos seguem nas redes sociais, podem nos buscar no Twitter, Instagram, Facebook. O endereço é sempre @ou/canetawalkman. E, enfim, estou aqui junto com meus amigos Vitor e Rogério. Fala aí, galera. Eu. E aí, pessoal? E eu sou o Alexander. Cara, por onde começamos hoje, né? Estamos aí nessa semana louca de eleições nos Estados Unidos. Nosso podcast provavelmente vai sair antes do resultado ainda, né? Essas apurações não ficam prontas nunca, cara. Enfim, e os resultados aí que já foram divulgados só provam pro mundo que a Flórida, depois que lançou o Death Metal, nunca fez mais nada de produtivo também, né, Rogério? É verdade, gente, não fizeram nada de bom, hein? Caramba, os caras não acertam uma, bicho. Não, impressionante se pensar que o cara conseguiu reverter o apoio dos latinos, cara, e um cara que é contra a imigração, então, gente, os caras estão... Pois é. Muito perdido na Flórida, né, gente? Não, tem uma matéria maravilhosa sobre os brasileiros na Flórida apoiando o Trump. Contra a imigração ilegal. Todos eles que chegaram lá ilegalmente. Enfim. Todos que chegaram ilegalmente. Você tem que olhar pra cara do camarada desse e falar: porra, tu tá de brincation with me? Eu acho que é só isso, acho que é desse jeito que as pessoas devem falar mesmo lá. Pois é. Enfim, voltando aqui aos assuntos musicais, hoje é um dia triste para a história da música. Faleceu ontem o Ken Hensley, tecladista do Uriah Heep, pelo menos nos discos mais clássicos da banda, o Look At Yourself, o Demons and Wizards, Magician's Birthday, enfim. Ele que é um cara que influenciou muito o heavy metal, até o Opeth teve músicas que copiaram na cara dura as linhas de teclado dele, e a banda de hoje que a gente vai falar aqui provavelmente tem muita influência dos teclados do Ken Hensley também. Enfim, Rogério, faça as apresentações sobre o tema de hoje e sobre a banda, e começa aí. Bom, a banda que a gente vai falar hoje é a banda finlandesa Amorphis, que é uma banda que ela foi fundada pelo Jan Ekberg Tommy. Não vou saber pronunciar o nome desse cara mesmo. Porque eu acredito que os finlandês, acho que nem eles, acho que eles sabem pronunciar o nome deles mesmo, né? Acontece. Enfim, ela foi uma banda formada em 1990, né? Inicialmente uma banda de death metal. Né? E depois eles foram, né, colocando dentro da música deles outros gêneros, incluindo um pouco ali de progressivo, de folk. As letras deles, muitas delas eram baseadas num poema finlandês, né, que é o Kalevala. Que é bem interessante, na verdade, isso. Pois é. Os primeiros discos do Amorphis em si, eles têm essa pegada mais Death Doom mesmo, né? E aí o disco de hoje, que é o Elegy, é o disco de transição, né? Ele flerta com o passado, mas ele já aponta para um futuro. Vitor, fala aí você sobre o Elegy. Bom, cara, eu acho que todos sabem, né, de nós três aqui, que eu tenho uma relação toda especial com esse disco, né, cara? Você que carrega, que leva esse disco por trás... Não é bem assim, né? eu acho que nenhum de vocês acha o melhor disco da banda. Eu acho, sei lá, muitos dos nossos ouvintes provavelmente também não vão achar, mas... Mesmo, cara, porque não é. É verdade. Talvez, assim, talvez não seja o disco mais técnico, nem o mais bem produzido, mas acho que... pra mim, é o melhor disco. E não é à toa que eles tentam refazer esse disco até hoje, né? Todo disco eles estão tentando regravar, né? O Elegy. É, de certa forma. Ele definiu uma fórmula pros andamentos do Amorphis e tal. É, enfim, começando a falar um pouco mais, de maneira mais ampla, quando a gente fala sobre o Elegy, quando a gente fala sobre esse disco, é importante mencionar essa questão de rompimento com o passado. O Rogério mencionou já que ali no início o Amorphis era uma banda de death metal. E ainda que tenha muito flerte com o doom metal também, mas mais por essa forma dessas bandas europeias de tocar, essas bandas de death metal que surgiram ali no começo dos anos 90, como é o caso do Paradise Lost, como é o caso do My Dying Bride, ou do próprio Catatonia, que tocavam death metal, mas de uma maneira devagar e tal, mais melódica, e que posteriormente ficou caracterizado como death doom. E eu acho que, assim, o disco talvez o mais popular, ou considerado clássico do Amorphis, é o segundo, o Tales from a Thousand Lakes, ou pelo menos é o disco que as pessoas, pelo menos no Brasil, a memória que eu tenho, mais associam com o Amorphis. Tinha até festival de metal lá no sul de Minas, não lembro se em Pouso Alegre, que chamava Black Winter Day. E provavelmente é também a música mais popular do Amorphis. Mas assim, esse na sequência já veio com grandes diferenças, né? Ele já tem bastante groove comparado aos anteriores, aquele monte de wah-wah na guitarra, um monte de riff de teclado, um monte de vocal limpo, que você até encontra nos discos anteriores, mas é mais exceção, e nesse se torna mais a regra, né, Victor? Sim, né, foi o disco que o Paz entrou pra banda, né, ele que chegou só pra fazer os vocais limpos, na verdade, né. O Tommy ainda fazia os vocais guturais do disco, até eventualmente o Paz tomar conta de todos os vocais a partir do Tonella, se não me engano. É isso mesmo. A partir do Tonella, aí ficou só o Paz e Koski nos vocais. Mas, realmente, cara, eu acho que foi um disco bem de transição da banda. Eles tentaram evoluir para um som um pouco diferente, né? Pra época era uma coisa um tanto quanto diferente. Eu acho que hoje em dia tem muitas outras bandas que fazem o mesmo tipo de som. Mas se você parar pra pensar que em 96 eles estavam fazendo essa mescla aí de vocal limpo, bonitinho, com vocal gutural, teclado e aquela coisa toda, né, cara? Acho que depois do Elegy tiveram dois discos que eu também gosto bastante, né, que foram Tonella e o Amo Universo, e depois teve o disco pop, né, que eu nem lembro o nome, cara, aquele da capa vermelha. Isso, esse mesmo, Far From The Sun. Cara, aquele disco, assim, era ruim. Na minha concepção, o Universo já é bastante um disco pop, assim, ainda que eu goste bastante dele. Provavelmente foi um dos discos que eu mais ouvi ali na transição do século 20 pro 21. Você tá errado, Alex. Como é que é? O Universo disco pop, cara. Total, porra. Total. Não, assim, se você... Se total. Você não é nada metal. Aquele disco, realmente, ele não é metal, Rogério. Se você parar pra compensar com os trabalhos anteriores da banda, eu não acho comparado ele metal. Comparado com o Elegy, ok, cara, mas... Ah, pra mim ele já é bastante diferente, assim, ele, assim, não considero como um disco menor, um disco ruim, eu acho ele um disco diferente, assim, eles tentaram fazer uma coisa diferente, né, cara? Pois é, mas você vai ver que todas as bandas que começaram no Death Doom, naquele momento, estavam fazendo um troço muito parecido com aquilo. O My Dying Bride lançou o 34.788% Complete, que é mais ou menos naquela pegada. O Paradise Lost já estava também naquela fase, sei lá, na fase pós-Draconian Times do Paradise, que é uma fase que muita gente hoje em dia passa batido, né? Mas assim, que tem bons discos e que não necessariamente são lembrados ou nas turnês ou pelos próprios fãs, mas assim, que de alguma forma representam bastante o som que estava sendo feito naquela época. O Catatonia também é outra banda que veteu mais ou menos para esse rock triste, rock da bad vibe. É. E ficou, né? Catatonia não voltou, rock não. Rock da bad vibe. É, mas é que o Catatonia fez sucesso com isso, né? O Amorphis não fez muito, cara. Eu acho que eles diminuíram um pouco o público deles nessa vibe do Omniversum. E o Far From The Sun é realmente um disco ruim, cara. E eu acho que é muito mais concordar. Culpa pela qualidade musical do disco do que pelo estilo de som propriamente dito, cara. Pode ser. Cara, pra você ter ideia, eu nem me lembro do Far From The Sun, assim. Nenhuma música dele me vem na cabeça. Eu lembro que quando saiu o Eclipse, foi um disco que eu gostei bastante, assim. Foi um disco que eu ouvi muito na época que saiu, que foi uma época meio de retomada desse Death Doom e o surgimento de muitas outras bandas. O Swallow the Sun tava fazendo um troço mais ou menos na mesma linha, assim. Enfim, uma das outras bandas, que inclusive vai ser minha indicação do dia aqui, e posteriormente eu falo sobre ela então, mas enfim, foi um momento que o Death Doom voltou a existir, né? O Eclipse foi uma transição que eles fizeram, né, ali, porque eles vieram ali do... teve o Omniverse, teve o Far From The Sun como completamente pop, e o Eclipse eles estavam meio que bom resgatando isso. Porque foi ali que trocou o vocalista também, né, cara? O vocalista novo chegou falando: meu disco favorito da banda é o Erigen. Ele não tá errado. E eu quero tentar voltar a banda mais ou menos pra esse estilo. E é o que ele tá fazendo até hoje, cara. Não, eu acho... falar que o disco favorito dele e tal, mesmo que ele falasse que fosse o Far From The Sun, ele não ia estar errado. Estaria errado se ele falasse que era o melhor, né? Aliás, o Pasi Koskinen saiu da banda, eu acho que basicamente por conta do Far From The Sun, né, cara? Eles estavam tomando uma direção muito estranha, cara. Olha, eu sairia por conta do Far From The Sun. Olha, sinceramente, é óbvio que isso é o tipo da coisa que você vai embora do show mais cedo, né? Você olha e fala, tá na hora de ir pra casa, né? Deixa eu ir embora. Daqui. Pô, não fiz o dever de casa. Assim, o disco pra mim mais X do Amorphis, até o Tuonela, que era muito popular na época, assim, eu passei um tanto batido, assim. Eu preciso reouvir pra relembrar e tal, mas assim, o Tales, o Omniversum, o Elegy e o Eclipse, eles são bem demarcados, assim. Eles têm um lugar bastante especial, assim, na minha memória afetiva. E cara, o Elegy, que assim, a gente já mencionou aí da tatuagem do Vitor e tal, mas era um disco que naquela época, mesmo que CDs fossem caros, a gente conseguiu o original, né? Eu tive o original da Relapse Records, que tinha um laminado prateado no logo e tal. Assim, já que entrei nesse assunto da capa do disco, a capa desse disco que... o Vitor hoje não pode... O Vitor hoje é o cara que menos tem propriedade. Acho que ele não pode reclamar, né? Hoje. Um cara que tatuou nas costas de fora a fora, isso não pode reclamar. Não é exatamente a capa, cara. Não, imagina. É o mesmo desenho, mas sem decorado. O logo e sem o nome do disco. Porra, mas... Ou seja, alguém te olha sem camiseta, acho que você tatuou um daqueles pratos de decoração da tua avó nas suas costas. Aquelas bandeiras de menina. Que é uma decoração indiana no quarto, né? E põe uma mandala. Lá no tatuador e fala: manda aquela mandala pra mim aí. Porra, mó prato bonito esse aí, velho. Fala sério. Se minha avó tivesse... Ele pode chegar na rave lá e pode curtir. Ninguém vai estranhar ele. Porcelanato português, assim. Porcelanato português. Rapaz, pior que lembra bem, viu? Eu já fui em Portugal. Eles gostam desses bagulhos. Mas assim, retomando, cara, essa capa, ela também foi feita pelo Necrolord, que é o cara que desenhou as capas do Dissection, os antigos, desenhou o Voodoo do King Diamond, enfim, e tantas outras bandas. No episódio do Dissection eu já falei sobre a importância dele, dos desenhos dele pro metal em geral. E... porra. Assim, apesar de ele ter um estilo bastante demarcado nos desenhos dele, essa capa em específico é uma capa meio fora da curva pro trabalho dele. E meio fora da curva até pros rumos do metal ali nos anos 90, né? Ela que dialoga com sei lá, com uma estética mais pop, assim, com cores mais vibrantes de alguma forma, ainda que em tons mais frios. Mas você olha a capa daquele disco, é difícil de você imaginar uma banda de metal assim, né? Você imagina um troço, sei lá, quase um Eurodance da vida. O cara tá só tentando ofender agora, né? Sacanagem isso aí. Não, eu tô ofendendo só porque você tem. Se você tem a tatuagem, galera. O Victor é o cara que escolheu os troços X pra tatuar, né? Tipo, logo do Carpathian Forest. De novo, não é bem o logo do Carpathian Forest. Fica nessas utilizações aí. É, mas assim, vamos lá, vamos sobre as músicas desse disco, assim. Eu acho que para quem ouve, tanto no passado quanto no presente, existem coisas que ficam muito marcadas, que é o riff principal da On Rich and Poor, da guitarrinha lá, que fica... Isso cola na orelha do cidadão de tal forma. E cara, os riffs de teclado na Mike Antelli, que assim, o Victor fica com esse papo de ah, não gosto de rock progressivo, não gosto de Yes, mas essa música veio diretamente do Rick Wakeman ali, Rogério. Não, mas eu não gosto de 45 minutos da mesma coisa. É porque você comparar com Yes, de fato, Yes é 45 minutos a mesma música, né? Mas de fato eu acho que tem ali o Mike Antelli tem ali um progressivo na música deles. Pois é, até o timbre dos sintetizadores, né? Isso faz a ponte com o Ken Hensley, que eu falei hoje mais cedo, que ele foi o cara que meio que introduziu isso no rock and roll. Você ouve os teclados no Demons and Wizards do Uriah Heep, você vê que aquilo ali teve uma influência foda, assim. E, Rogério, você também mencionou essa influência que tem da poesia finlandesa sobre o som deles. E, cara, o próprio nome Mike Cantelli, Cantelli é um instrumento, tipo uma citra, uma harpa finlandesa e tal, e... Assim, quem é velho de internet, quem é da baixa idade média virtual, vai lembrar de um... Assim, memes antes de existir o conceito de meme na internet, né? Que era um grupo finlandês chamado Loituma, que tinha uma música chamada Levan Polka. Que era uma música que, enfim, tinha aqueles sites que travavam o seu browser e ficava uma menininha girando uma corda e a música ficava tocando por 10 horas seguidas. E cara, eu vou ver se eu acho isso pra linkar junto nas recomendações, porque é um troço muito nostálgico pra quem usava a internet ali nos anos 90. Ah, é muito isso da internet, né? Claro. É, pois é. Isso aí devia... aquele molequinho lá que ficava falando do apaga a luz, seu filho da puta, isso são clássicos absurdos, assim. Né? Eu acho que você devia ter parado o seu pensamento no pra quem é velho. Ah, Vitor, você que daí tá da tia uma do terceira tapa idade. Da pantera. Pois é. É uma terceira idade, não. O mais velho aqui é o Rogério. Vamos começar. Não, mas o Rogério é já ancião, né? É, cara, tô aí com quase 40, né? Um ano de... Aproveitando aí, né, que é... Novembro Azul, né? Logo. Vamos lá, fazer um... Já é tua deixa, fazer um exame, né, gente? Vamos lá fazer o exame, cara. 40 anos, você não tem muito a perder, não, gente. O máximo que você vai acontecer é você descobrir que você gostou de alguma coisa nova, né? Pois é. Vamos lá, gente, vamos lá. Vamos aí, né? Vamos fazer mais uma vez prestando serviço público de saúde no podcast. Eu desse podcast eu tô duvidando de mais nada, viu? É, pois é, não sei de nada também não, viu? Pessoas só se assumindo aí. Não. Enfim, mas assim, essa Levan Polka, eu acho que é o nome da música do Loituma, você vai ver que tem muitos elementos que dialogam com esse folk finlandês que expressa bastante nesse disco do Amorphis. E continua, né, nos discos posteriores. O Tuonela tem bastante disso também. O Emo Universum também tem, de certa forma. Assim, as próprias letras, né, elas têm uma mudança, elas passam desse tema mais fantasioso, esse folclore de guerra, né, de Tales, como o próprio nome, o segundo disco traz no nome, e já entra para esse tema mais, assim, essa visão mais pessoal sobre a herança finlandesa e os caralho a quatro, né? E assim, a primeira música do disco já começa lá, né? Você fala da visão pessoal, tipo, a primeira estrofe lá já é um baita, tipo, porra, não pedi pra nascer, o que, que eu tô fazendo aqui, né? E... Ô, Vitor, você que tem esse disco aí como seus discos favoritos aí, toma as rédeas do negócio aí, cara. Defende esse disco aí, depois eu vou falar umas besteiras sobre ele. Porra, nunca... Como é que você já começa nessa? Eu vou falar umas besteiras sobre ele. Disco perfeito, cara. O que você vai falar de besteira sobre ele, bicho? Bom, cara, eu acho que, sei lá, você sabe minha opinião sobre esse disco. É um dos meus discos favoritos de todos os tempos, assim. Não tem... Sim, eu quero que você explique pros ouvintes. Tanto que você tatuou, seu disco favorito, né? Porra, por que assim, eu tatuei? Todo mundo já sabe que você é meio equivocado. Depois das opiniões que você já andou dando por aqui, eu acho que já é um negócio meio patente, assim. Que é isso, cara? Mas agora você tem que tentar se defender, cara. Ixi, você é o único cara que passa o pano pro Yon, velho. Vamos começar com isso. Não, eu passo eu o pano pro Yon. O Yon Pessoa, ele é só um cara comprando camisetas de futebol na feira. Né? Isso é só porque você conheceu ele no camelô, você acha que ele é gente boa, mas não é bem assim, não. Mas, cara, pra mim, esse disco é sensacional, um disco perfeito. Eu não consigo colocar um defeito nele, cara. Talvez, como eu disse, talvez não seja a melhor produção, talvez não seja o disco mais técnico, cara. Mas, pra mim, tem todo um valor sentimental atrás dele também, né? Não é só a música, né? Também não vou explicar isso aqui, acho que não convém, mas... Cara, se você pega, sei lá, a balada que é Elid, é um negócio bem, bem climático, um pouco diferente do tom do disco inteiro. Talvez se você pegar pela versão acústica da Mike Cantley, eu não sei por que eles resolveram colocar tanto a versão acústica quanto a não acústica, né, digamos assim. É, a versão acústica que é meio que uma outro, né? Ela encerra o disco. Eu não sei. Assim, eu acho que a única música que eu não gosto tanto é essa versão acústica da My Country, que faz parte. E é tocada no disco. Country, eu acho, né? É. Por isso que tá lá, né? É, acho que tem essa pegada aí, né? As letras do disco são todas letras baseadas naquele livro, né? Que foi uma tradução de um camarada chamado Keith Basley. Uhum. É, como você disse, né? Canteleta era o nome do livro. E o significado disso, pelo que eu achei na internet, né, seria tipo a donzela de Cantele. Uhum. Cantele, que é o instrumento musical e tal, não sei. Sim. Não sei dizer. É uma harpinha. É, eu não sei dizer exatamente o. Por que seria donzela de canto, mas enfim. Não... A galera tava jogando muito RPG na época, por isso. Acho que a gente já estabeleceu isso, né? Que nos anos 90 ali. Nos anos 90, né? Tava todo mundo com D20 no bolso. Justo. O cara tava tentando voltar pra infância dos anos 80, assim como a gente tá tentando voltar pra nossa dos anos 90 e ficar falando de coisas que a gente ouvia no Walkman, né? Né? Então, pois é. É meio estranho os nomes das músicas em especial, né, cara? Você pega o Órfão, o Melhor Não Ter Nascido. O que o cara tá querendo dizer com isso, né? Só rock triste, cara? Não, o Amorphis é um representante do rock triste. É, né? O Amorphis gosta, sempre foi famoso por isso, né, cara? Tem um pouco disso também, né? Os caras inventaram a sofrência do rock, né? É, o cara que inventar tá... não inventaram, né? Mas que embarcaram nela, inventaram, embarcaram. Claro, mas embarcaram na sofrência, né? Coisa de se acender um cigarro ali no balcão do bar e descer umas bebidas e é isso aí, né? Por que eu nasci, né? Por que eu tô vivo? O existencialismo musical. Mas assim, eu não sei, cara. A gente fala olhando... que nesse... Não, é porque eu tô olhando aqui os nomes das músicas, cara. São umas coisas meio, né? Melhor Não Ter Nascido, Contra Viúvas, O Órfão, Sobre Pobres e Ricos, o My Country, a música, né, do Problemático. My Country, minha guitarrinha. Cares. Então, mas aí, importa. Ó. Mas assim, já que a gente tá falando disso, das músicas em específico, tem ali umas músicas que flertam muito mais com os discos anteriores do que com os posteriores. A gente fala que é um disco de transição, então você eventualmente vai achar os elementos lá que já existiam nos primeiros discos, no Karelian e no Tales. Aí, por exemplo, a Song of the Troubled One é uma música que só tem vocal gutural também, né? Então, sim, tipo, já tem um cara lá que chegou pra fazer os vocais limpos, mas não tomou de assalto ali logo de começo, não. Não. Isso se consolidou mais posteriormente, né? Tanto que no Tuonela tem alguns vocais guturais, mas muito pouco, cara. Muito pouco mesmo. E no Emo Universo já não tem mais nada. É. Eu acho estranho que o Paz sai da banda falando que ele queria fazer metal extremo, foi pro Ayatara, né? Formou o Ayatara. Uhum. E lá ele só faz vocal rasgado. Acho que, pelo menos o que eu ouvi da banda, nunca ouvi vocal limpo dele lá. Mas aqui ele fala que ele saiu da banda porque ele queria fazer alguma coisa mais extrema, mas ele mesmo não faz vocal gutural, né? O negócio é meio que eu não entendo sobre a banda e sobre o momento deles naquela época, né? Pois é, mas são muitos os casos, assim, de rompimentos pra buscar outros possíveis rumos musicais, que aí eventualmente os caras, nos novos rumos deles, foram fazer a mesma coisa, assim. Isso aconteceu meio que de alguma forma com o Opera 9 também, que a gente falou. Sim. Inclusive, quem tá ouvindo esse episódio aqui e não ouviu o episódio do Opera 9, ouça-o. O episódio do Opera 9, que é um episódio meio clandestino, meio baixo dos panos na história desse podcast. Aliás, o pessoal tem que ouvir o The Black Opera do Opera 9, que é um disco fabuloso, um disco sensacional. Justamente, um disco esse lindo. Sim, né? Esse sim é um grande disco. Vai se fuder. Não, mas tudo bem, assim, eu gosto bastante do Elled, mas eu não vejo ele como um disco nada demais, assim, eu acho que ele, sei lá, em qualquer lista de melhores discos já feitos na história do metal, ou mesmo na história do Doom Metal e tal, eu acho que nem o Amorphis entra, saca? Mas isso. Aí, enfim. Você sabe que banda que não devia entrar, né? Em qualquer lista de melhores nadas, assim. Cara, tem muita. Diga lá. A tua favorita, né? De sétimo. Cara. Já que é pra ofender, vamos ofender, cara, pô. Cara, comparar o Dissection ao Amorphis é tipo, sei lá, bicho. É tipo, sei lá. Eu não sei. Não faz o menor sentido. Não, eu concordo com você. Eu concordo com você, não faz o menor sentido, porque a Amorphis é muito melhor do que Dissection. Cara, você tá errado. Você tá errado, você já nasceu errado. Não, isso não é segredo pra ninguém, cara. Mas falar que você tá certo também é difícil, viu? Estou meus caros ouvintes, isso aqui virou quinta série. Virou rinha, né? Vou fazer a rodinha e vamos sair no tapa aqui já. Cara, assim, agora a gente tá resgatando não só as lembranças da década de 90, como a gente tá resgatando a mentalidade aqui, tá certo? Com a briga do Amorphis versus meia Dissection, hora de porrada que a gente tá basicamente comparando laranja com banana aqui, né? Calma aí. Ryanair.co.uk, voos partindo de Londres até Bremen. Agora que o Victor tá no lockdown lá na Inglaterra, eventualmente não é um mau momento pra gente sair na porrada fisicamente aqui, não. É isso aí. Não, relaxa, eu compro a passagem, volto, chego aí, te dou uns tapas, volto. Chega pra aí, cá, apanha e volta. Chego, volto, faço meus 15 dias de quarentena tranquilamente. Não, pois tá é, certo. pessoal. Se vocês quiserem, a gente vai abrir ali uma lista de apostas para ver quem é que ganha a briga Victor versus Harry. Pois é. Eventualmente já financia um pouco da hospedagem desse podcast. Não. Exatamente, já consegue financiar aí. A gente faz aí o fanservice, que é a briga de vocês dois. No estacionamento, 5 minutos sem perder a amizade. Exatamente. Não, mas que isso. Eu e o Alex, a gente discorda de absolutamente tudo na vida, tem 20 anos. Pois é, pois é. É Tom e Jerry mesmo. Mas estamos aqui desvirtuando demais no assunto. É, assim, o Amorphis, que era uma banda até ali da Relapse Records, que, porra, a Relapse é uma das grandes gravadoras, ou foi uma das grandes gravadoras, e que teve uma influência muito grande, assim, junto com a Earache, nesse segmento de death metal, death grind e coisas do tipo, e eventualmente ali meio que dá uma rompida. E isso acaba abrindo novas possibilidades para a própria Relapse, que eventualmente vai ter bandas com uma visão muito mais avant-garde a partir dali. Então, assim, por mais que eu diga, o Amorphis, para mim, não é uma banda ruim, mas também não é uma banda excepcional. É uma banda boa, mas comum. Assim como a grande maioria das bandas que eu gosto, são bandas boas, mas não são a maior maravilha do mundo. É, pelo menos eles tiveram esse papel aí, esse pioneirismo em, sei lá, abrir uma gravadora que tem uma um selo que tem uma abrangência maior e trazer bandas que eventualmente acabaram flexibilizando mais os rumos do metal, né? A gente tava falando do black metal norueguês ali, assim, uma coisa que a gente até não falou muito, porque a gente já falou também no especial do Uber, que foi o Garm ali, 96, 97, falando, ah não, black metal acabou. Mas cara, a rigor, nada dentro do metal, da forma como a gente concebe o metal, é novo desde 1996, né? Existem, obviamente, bandas como, sei lá, o Mastodon, o Gojira, o Meshuggah, fazendo coisas diferentes, mas que muitas vezes extrapolam esse limite do que é o metal e tal, assim. Então, sei lá, pelo menos da forma como eu gosto, é como se o metal tivesse se encerrado ali pelo meio dos anos 90, e até então é tudo, sei lá, uma galera requentando o que já foi feito. Eu não sei se vocês têm opiniões parecidas ou distintas em relação a isso. Eu concordo plenamente. Basicamente, cara. Basicamente é isso aí. Eu acho que todas as bandas que eventualmente acabaram fazendo um troço mais diferente depois, eventualmente ou acabaram caindo na mesmice, ou tiveram que olhar pro passado, ou abriram o troço no momento que isso não necessariamente tá restrito ao que o metal faz, né? Acho que um dos grandes exemplos disso é o Opeth, que, enfim, é uma banda que eventualmente virou as costas pro metal, porque não tinha mais como os caras, não vou dizer evoluírem, mas não tinha mais como os caras inovarem, se mantendo dentro do rótulo de uma banda de heavy metal e tal, ou death metal, tipo, ou progressivo, ou que seja, né? Anathema foi outra banda que fez isso. Até o próprio Catatonia também flerta com esse lado, né, cara? Apesar de que eu acho que ainda tem vários elementos de metal no Catatonia. No Catatonia sim, mas o Anathema quase não tem mais nada, assim. Não, a Anathema não tem absolutamente mais nada, e eu já vi até eles falando no Twitter uma vez, alguém falou alguma coisa sobre os discos antigos da banda, e eles mandaram algo tipo, não fazemos metal há, sei lá, 10 anos, e não agora faz já mais são parte 20, da banda. Né? E não faremos mais. Não faz parte da banda. Mesma coisa do Uwe, né, cara? Acho que sim, a gente já fez um episódio exatamente, sobre o Uwe. E eles não querem mais se relacionar com metal e... Enfim, é a opinião deles, né? A música fim, acho dos que caras, meio que acho chegou que eles... no limite, né? Acho que você teve toda aquela inovação ali na década de 90, até o final da década de 90, e depois acho que as bandas que realmente ficaram, né, no metal acabaram, como o Alex falou mesmo, requentando poucas coisas, sabe? É difícil você achar alguma coisa hoje em dia muito original, né? E que ainda permaneça no metal, né? O cara vai ter que sair daquilo pra adicionar outros elementos de coisas que não tem. Eu não sei. Metal, né? Eu não sei quanto a vocês, cara, mas eu, pra ser sincero, eu não ouço muitas bandas novas, assim. Eu continuo requentando as coisas que eu ouvia 20 anos atrás. E... Eu também, né? É coisa de velho, né? A gente vai requentando, a gente vai só ficando... nível de ter filho, vai vivendo de nostalgia, com o filho na frente do carro, assim, falar, filhão, vou te deixar sentar na frente aqui hoje, o pai vai te falar uma coisinha ou duas sobre heavy metal, e tocar aquele disco do Iron Maiden, lançado há 40 anos, e... Enfim. É, isso que normalmente você faz quando você pega o seu filho ouvindo K-pop em casa. deixa eu tentar te mostrar alguma coisa diferente, né? Porque, como diz, a gente aceita, mas fazer o quê, né? Vamos ver se a gente muda as opiniões aí. Pois é. Cara, o Amorphis, ele tem um caso parecido, assim. Ah, a gente vai falar sobre questão de shows, né? O Amorphis que foi pro Brasil e tocou no Rock'n'Roll em Varginha. Não sei se alguém chegou aí nesse show. Eles chegaram a tocar lá? Eu acho que eles não tocaram, eles não cancelaram. Eu acho que eles anunciaram, mas cancelaram, cara. Eles anunciaram, eles cancelaram, acho. Eu tenho quase certeza que eles tocaram lá, porque um dos caras de uma das bandas clássicas de Poços de Caldas... que eu não vou citar nomes aqui. É, foi mas... no Roça de 2016, né? Eu não cheguei aí, na verdade. Então, foi o mesmo ano do Hot Crash, não foi? Cara, eu não sei. Eventualmente eles tocaram lá anteriormente e voltariam pra lá depois. Mas eu sei que um dos caras lá tava falando que os caras do Amorphis eram um bando de pau no cu. Um dos caras lá de posto falou, os caras eram mó estrela e tal. E aí tinha outra banda que tocava, que ele falava, pra mim é muito maior, muito melhor, e os caras eram gente boa, e o Amorphis um bando de pau no cu, assim, né? Mas, cara, isso, falar sobre shows, assim, o Rock'n'Roll, que, assim, apesar de ser em Varginha, que é uma cidade, sei lá, cidade X, né, que não tem porra nenhuma lá, tirando a Polícia Federal pra tirar o passaporte e a estrada que leva até Poços de Caldas. Aliás, eu queria dizer que o serviço da Polícia Federal em Varginha é uma merda. O que não seria vindo de Varginha, né? Olha o bairrismo. Eu tive... Desculpa, não, gente, não, um abraço, cara, pra Varginha. Foi uma história triste, cara. Eu fui pra Varginha só pra isso, né? Só pra ir lá tirar o passaporte. Fiquei 3 ou 4 horas esperando o ônibus depois pra voltar, porque, tipo, tem 2 ônibus pra Poços de Caldas por dia. É um negócio ridículo. E sem contar que eu tive que ficar umas boas horas sentado lá no banquinho da Polícia Federal, porque... Eu fui pra lá umas raras vezes, então... Porque motivos, né? Tinha 5 pessoas pra fazer o negócio do passaporte, mas eles ficaram enrolando pra atender o povo. Apesar de ter hora marcada. Apesar de ter hora marcada, eles te embolam. É inacreditável, né? Foda. Mas falando de novo no show aí do Amorphis no Rock'n'Roll, aquele ano também ia tocar outras. Acho que, se eu não me engano, ia tocar o Torture Squad lá com eles, não é? Cara, não sei. Eu não sei. Precisa ver. Show, eles tinham uma agenda. Eu, na verdade, eu quase fui. Eu não lembro por que eu acabei não indo. Desse de 2016, não sei se eu tava enrolado com alguma coisa de trabalho ou coisa do tipo, acho que era mudando. De 2016 foi o ano que eu tava mudando, então, tipo, provavelmente eu acabei perdendo. E falar que eu não queria passar o frio que eu passei no ano anterior, no de 2014, lá na fazenda onde eles faziam isso, né? Que era isso mesmo, foi 2016 e eles tocaram, porque tem vídeos no YouTube sobre isso. Boa. Pois é. Não, eu sabia que eles tinham tocado lá. E, assim, eu achei que eles tinham cancelado, cara, pra ser sincero. Não, então, mas já que a gente tá falando de bandas aleatórias tocando em cidades mais aleatórias ainda, eu preciso informar que a gente vai chegar agora no momento mais triste da história desse podcast, que eu recebi uma mensagem essa semana, inclusive até encaminhei pro Vitor, e, assim... É triste, eu preciso informar isso aos nossos ouvintes que não sabiam disso, assim como a gente. A turnê que o Belphegor anunciou que passaria por Kishiramobim não chegou a acontecer o show em Kishiramobim. Eu achei uma extrema brincadeira de mau gosto essa. Eu achei isso muito triste. Sinceramente, cara, cancela 2020, cara. Eu não aguento mais. É muita decepção, né? Mas assim, eu acho que Kishiramobim é uma cidade que merece uma banda melhor do que o Belphegor. E assim, já pra gente não... tem que ser a capital do metal do Brasil, cara. Pois é. E pra gente não fugir muito do estilo, né? Eu acho que a gente tinha que lançar aqui uma campanha pro Behemoth tocar lá em Kishiramobim. Behemoth, que é provavelmente a maior banda de Black Death da atualidade. Pelo menos em termos de alcance, né? Em termos de espetáculo. O show do Behemoth, que é um troço, sei lá, acho que nos parâmetros de black metal atual, assim, só compete com o Dimmu Borgir em questão de teatralidade em cima do palco e tal. Então, porra, Behemoth em Kishiramobim. 2021, hein? Eu acho que é uma campanha super válida. E eu acho também que quando eu e o Alex pudermos ir ao Brasil, a gente tem que fazer um podcast ao vivo em Kishiramobim, cara. Tem que ser pois uma é. Coisa real. Assim. Se alguém de Kishiramobim tiver ouvindo esse episódio, óbvio, nos né? mande uma mensagem. Queremos ser seus amigos. Isso. E por favor, nos apresente a casa na qual Pedro Yarley foi criado. E vamos lá tomar uma com a galera de Kishiramobim. E assim, eu um abraço pra todo dizer... o Ceará. E foda-se, eu sou Martins. Obrigado a dizer uma coisa aqui, cara. Diga lá. Bom, eu sou obrigado a dizer uma coisa aqui, né? O Belphegor tinha uma coisa boa que era ter tocado em Kishiramobim, agora acabou isso. Não, sei, não tem nada de bom mais. Acabou a mística. Poxa, né? Acabou ali, né? Olha, eu devo dizer que o podcast vai ter que ser em Kishiramobim ao vivo, nós todos no mesmo local, porque em Varginha definitivamente não vai ser. Não vai ser. Quero ver alguém de Varginha ouvir isso aqui. Desculpa, Varginha. Mas o posto da Polícia Federal aí é uma merda. Tá foda, né? Mandar um abraço pros caras do Tuafa de Danan, que sempre nos recebiam bem lá com a cachaça quando a gente ia lá pros Rossenhol. O Bruno Maia, que tava sempre mais louco que a Liga da Justiça quando a gente chegava lá. Eram os caras mais amistosos, assim, com a turma de Poços de Caldas, ao contrário do resto da turma de Varginha ali. Assim, outra curiosidade sobre o Amorphis também é que foi a primeira banda adicionada no Metal Archives, né? O Metal Archives, que é a grande bíblia, grande enciclopédia do heavy metal virtual. Assim, todas as... é impossível pra gente fazer qualquer episódio sem passar por lá... sem ver informações sobre discos, sem falar sobre um monte de coisa que eles compilam lá. E, enfim, a primeira banda adicionada lá, né, de todas as bandas de metal do mundo, isso meio que acaba corroborando ali o argumento do Victor em relação à popularidade da banda ali no momento. É isso que eu ia falar 90. Agora, né? Amorphis melhor que Dissection só por isso. Vai saber, né? Mas, aliás, o Metal Archives, que agora eu tava vendo um anúncio aí esses dias, que eles agora aceitam lançamentos somente digitais, né? Pra listar nas discografias. É, pra adicionar a banda, né? É. Desde que você tenha a opção de download. Pois é, isso é uma... mudanças radicais ali no... É. Eles abrem muito poucas exceções para as coisas, assim, inclusive bootlegs, por exemplo, né? Porque não. O único bootleg listado no Metal Archives é aquele do Mayhem, que a capa é o Dead World. É, o Dawn of the Black Hearts, que é o Dead. É o único bootleg aceito pelo Metal Archives, eles não adicionam nenhum à discografia das bandas. E agora eles passaram a aceitar bandas que não têm discos físicos, né? Só digitais. Mas tem que ser em plataformas de expressão, tipo Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music, essas coisas assim. Era que só loucura, Vitor. Quem sabe, um dia eles começam a aceitar podcast e eles listam a gente lá, né? Isso, 3 idiotas falando merda. Você falou dessa questão aí do The Dawn of the Black Hearts, ter sido listado no Metal Archives. Eu não sabia dessa informação, não. É, mas... eu vi lá um tempo atrás, cara. Mas, esse disco que ele foi lançado na América do Sul, né? Pelo Bull Metal. Que era o... Ele tocava naquela banda, cara, no Typhoon. É, colombiano e tal. Ele tocou também no Massacre colombiano. E ele que também se suicidou depois de um tempo. E ele era o dono ali da War Master Records. E reza a lenda ali que ele trocava as cartas com Euronymous lá e tal, e que ele chegou até a pegar um pedaço do crânio lá do Dead e tal. Enfim, voltamos aqui ao nosso episódio sobre o Black Metal. Mas, enfim, da América do Sul para o mundo, né? Pois é. Aliás, a gente tava falando da grandeza do Amorphis, né, cara? Que realmente é uma banda que cresceu muito com os anos. E esses dias eu tava no Spotify aqui. E eu não sei se é assim no Brasil, porque eu não tinha Spotify quando eu morava no Brasil. Eu só pirateava as coisas mesmo. Aqui, quando eu entro no, na página das bandas, eles aparecem os próximos shows, assim, né? Sim. E tá, tudo bem. Agora não tem muitos, mas o Amorphis é um que tem, cara. E você não vai adivinhar aonde é o show do Amorphis próximo aqui na Inglaterra. Só aonde? Chuta. Só chuta. Pô, na Inglaterra? Tanto faz, bicho. Cara, é só no maior lugar... CBGB. Não, que o maior lugar que você pode imaginar que uma banda grande toque. Estádio de Wembley. Exatamente. Caralho, velho, o Amorphis vai tocar no Wembley. Tá, eles vão tocar junto com o Nightwish. O Nightwish provavelmente é a banda main, assim, né? Mas ainda Mas assim, ainda os caras, assim, cara. Os caras ainda vão tocar assim. Em Wembley dia 2 de maio. Caramba, bicho. Tocariam, né? Se não fosse a bactéria, filha da puta. Micróbio do caralho. Então, né, cara? Micróbio maldito. Aqui estão falando que a vacina sai ali no começo do ano que vem, então ainda há uma possibilidade, né? Eu vou garantir meus ingressos, porque, né? Não é todo dia que você pode ir em Wembley. Pô, cara, que isso aí é... Pô, fiquei admirado agora dessa... Se você parar pra pensar que quem toca em Wembley... Tipo, Foo Fighters toca em Wembley. Sim, é um lugar que acomoda 90 mil pessoas em um show. Sim, assim. Claro. É um negócio claro. Monstruoso. Só pra colocar a lenha na fogueira aqui, o Dissection nunca tocou em Wembley. Rapaz, Dissection nunca tocou nem na, sei lá, Vila Maria em São Paulo. Fala besteira não, porra. Não vou nem falar onde o Dissection já tocou pra você não chorar. Eu posso falar onde o Dissection não tocou. O que importa é que o Dissection toque em nossos corações. Só no seu. Eu e de mais 90% dos ouvintes desse podcast. E eu vou pedir a todos os ouvintes desse podcast que possuam Facebook... ou Instagram, ou Twitter, que entrem nas nossas páginas e mandem o Victor se fuder em homenagem, em memória ao legado do Yon, pelo menos ao legado musical dele, que já como pessoa ali já é um pouco mais difícil defender a figura, mas assim, que também teve suas qualidades ali, né, tirando foto com metade da cidade de São Paulo, fazendo compras no Camelô, comprando coturno na Galeria do Rock... E que só não foi tomar um mate com leite com a gente ali, porque o assédio tava difícil. E, assim, voltando mais uma vez ao assunto Amorphis, quando a gente fala ali sobre romper com as barreiras no metal, e disco de transição, mas é um disco de transição pra quê, né? A gente falou ali que era uma banda de death metal, que flertava com doom metal mais por tocar devagar do que necessariamente por... incluir elementos do doom metal tradicional ali, mas que eventualmente acabou de fato incluindo esses elementos do Doom e que trouxe também esses elementos progressivos. É, quando a gente fala sobre o disco do Amorphis, a gente tem que pensar que nesse disco em especial tem gente tocando um acordeão, tem gente tocando cítara, tamborim, além do cantele em especial lá, que a gente falou. Enfim, que são instrumentos não necessariamente associados com o heavy metal, mas que acrescentaram muitas camadas nisso aí, né? E mesmo quando a gente vai falar sobre essas outras bandas que tiveram uma grande mudança ali, que foi o caso do My Dying Bride ou o caso do Paradise Lost, que são duas bandas que eventualmente voltaram pro Death Doom que faziam mais tradicionalmente, ou no caso do Catatone e do Anathema, que não voltaram, mas assim, não tiveram esses instrumentos, não tiveram nenhuma inserção de elementos folclóricos e tal, que o Amorphis trouxe muito, e mesmo que depois voltou para essa linha mais Death Doom, esses elementos eles se mantiveram, né? Você ainda vai encontrar esses elementos do folclore finlandês, dessa poesia finlandesa que o Rogério descreveu lá no início. E assim, isso é uma característica de uma banda que, apesar de não figurar no panteão das maiores bandas de metal do mundo, mas que tem um secto fiel ali e que tem uma representatividade grande. Alex. De... Wembley, Alex. Pois é. E hoje em dia o Amorphis também tá na Nuclear Blast, né? Eu falei da Relapse ali anteriormente. Sim. Nuclear Blast que, pô, provavelmente junto com a Roadrunner e a Century Media são os maiores selos de metal do mundo, né? E... Ah, foda-se o Wembley, cara. Mete fogo nessa merda aí. Ainda acho que Kiss era movinha melhor do que o Wembley. Justamente. Os caras têm que tocar. Enquanto eles não tocarem Kiss era movinha, eu não tenho tanto respeito assim, não. Tem que ir pra lá. Bom, cara, eu nunca fui em Wembley, na verdade. Eu nem moro tão longe assim do estádio, mas eu nunca fui lá. Vai ser a minha primeira vez. Eu queria estar indo pra um jogo de futebol lá, na verdade. Né? Sim. Uma coisa, uma experiência um pouco mais... Mas, assim, diferente, digamos assim, né? Mas um show lá também é bacana de acompanhar, se é que vai acontecer, né? Sim. Cara, o Amorphis também, que é uma banda que teve uma biografia oficial, que foi lançada em livro há uns 5 anos, mais ou menos, mas que, por enquanto, ainda só está disponível em finlandês. Ou seja, isso dá a dimensão de que, assim, quando a gente falar... A Finlândia é o país que mais tem bandas de metal no mundo per capita. Você pensar que uma banda como o Amorphis, que é uma banda relativamente grande, né? Que vai tocar em Wembley, que tá na Nuclear Blast, que saiu da Relapse. Assim, a biografia dele é um troço local, né? Pros fãs de lá. E eu queria saber, Vitor, se você sabe aí, você que é o guia turístico aí, você nem falou sobre... sobre Helsinki hoje ali. Então que você falasse um pouco sobre a cena finlandesa e como o Amorphis se encaixa nela ali. Putz, Helsinki, eu sei, eu tava procurando algumas coisas sobre a cidade, mas pra ser sincero, acho que as maiores atrações da cidade é ficar perto da Suécia e da Rússia, basicamente. Sei que tem um martelo de Thor gigante lá no... numa das praças da cidade, basicamente é isso, cara. Eles dizem que é a maior metrópole de... Quer dizer, a maior não, a única metrópole da Finlândia, né? Que também não tem tantos habitantes assim. Tem 1,5 milhão de pessoas lá. Em Helsinki, obviamente. Tem aquela outra cidade que eu acho que chama Turku, que tem relativamente bastante gente também, mas assim... Pros chamar de metrópole, né? Chamar de metrópole é complicado. É porque assim, a gente perde um pouco a noção de o que é uma cidade grande morando por aqui, cara. Que, assim, sei lá, uma cidade com 300 mil pessoas na Europa já é considerada uma cidade grande. Enquanto a cidade com 300 mil pessoas no Brasil é uma cidade pequena, médio porte, né? Sim, então, acho que a gente acaba perdendo um pouco essa perspectiva brasileira de ver tamanho de cidades e tal. A perspectiva de morar todo mundo aglomerado. Né? Não. Isso a gente mora aqui, cara. Isso é... Você não manja em o Londres, que é aglomeração. O que tá em Londres, né? Aí é a Badena, né? Vocês não manjam o que é aglomeração. O Brasil tem tanto espaço, bicho. Pois é, o Brasil que é maior que a Europa se você tirar a Rússia dela, né? Assim, se você pega cidades como Londres, como Paris, Amsterdã, que são cidades que em área elas são menores que São Paulo, por exemplo. Mas Londres tem mais pessoas que São Paulo, cara. Tem todo um problema em relação a casas aqui, né? Não tem casa pra todo mundo. O negócio é toda uma coisa que o governo tenta lutar contra, né? Com o surgimento de Airbnb, essas coisas que as pessoas acabam alugando 5, 6 casas, apartamentos, só pra fazer Airbnb e não tem casa pra população que mora aqui. Enfim, é toda uma questão que já foi discutida sem fim em outros lugares que eu acho que eu não tô qualificado o suficiente pra falar sobre. Mas vamos falar sobre a Finlândia, cara. Acho que a Finlândia tem muita banda de metal, mas assim, bandas ridiculamente gigantes da Finlândia não me vêm muitas à cabeça, cara. Acho que o Amorphis é uma delas, a Sentence era outra. O Nightwish é uma delas também. Nightwish, que é o que vai ser o principal. O Children of Bodom foi relativamente grande também. É grande, então, mas não gigante, né, cara? O Stratovarius, né? Então... o Stratovarius também. Eu acho que o Sonata Arctic é uma banda relativamente bastante grande. Ok. Mas assim, mas, gigante, metal gigante. Gigante é difícil, assim. E pro metal extremo, assim, também é... Assim, apesar de ter ali sua relevância especial no black metal, vai ter uns nomes como Impaled Nazarene, como o Beherit e outras bandas assim, mas, tipo, gigantescas mesmo, de fato, não tem. Ou pelo menos eu não me recordo agora. Nightwish e Stratovarius são as maiores bandas do país, acho que por alguma margem, assim, então... Sentence era uma outra banda que cresceu muito. Eu não sei o alcance do Poison Black hoje em dia. Também não é uma banda que eu gosto muito, então não sei. Eu não acho que seja muito conhecido Poison Black. Assim, eu tô pensando em bandas finlandesas músicas, que né? tocam em palcos principais, assim, e, sei lá. Amorphis, o Apocalyptic é uma delas também. Amorphis ainda é uma das maiores, né? Não tem jeito. Eventualmente sim. O Apocalíptica também é relativamente grande, também é de Helsinki, que se popularizou ali tocando Metallica em violoncelos, né? Teve isso também, né? Aliás, uma outra banda, Before the Dawn, não sei, acho que não é uma banda muito conhecida, né? Não conheço. Before the Dawn é uma banda massa, é a minha indicação da semana, inclusive, mas enfim, era, né? Porque acabou. Mas... enfim, cara, assim, Helsinki principalmente tem muitas bandas, né? Mais pro interior eu não sei dizer tanto assim. Cara. Vamos pras considerações finais então e depois partir já pras indicações. Pode começar, Rogério, você que falou menos hoje aí que a gente. Verdade, hoje eu falei menos, mas eu acho que o Elegy, que foi o álbum que a gente falou, é um álbum que eu particularmente eu gosto bastante desse álbum. Realmente assim, foi um álbum que marcou bem a transição, apesar de eu gostar também do Tales from the Thousand Lakes, que foi o álbum anterior ao Elegy. Mas ainda o meu favorito ainda, acho que foi o álbum que eu mais escutei, foi o Am Universum, apesar de a gente falar aí que ele é meio pop. Né? Mas... Eu discordo, ele não é tão pop assim, vai. Não chega a ser pop música de elevador, vai. Não, assim, certamente não. Pelo menos não, esse é o Far From The Sun. Ele tem uma... esse é o Far From The Sun. E a partir do Far From The Sun, eu acho que eu meio que brochei com a morte e acabei não acompanhando tanto. Essa semana eu tava ouvindo os discos mais novos, o Eclipse eu achei legal, assim, comparado. E eu tava vendo, inclusive, o último álbum deles, que eles tinham lançado, que é o King of Time. O King of Time eu já não gostei muito, mas eu acho que ele tava mais numa linha mais de metal mesmo, então... Eu acho que é isso aí, as minhas considerações. Vitor? Cara, assim, a Morphson, pra mim, hoje em dia, é uma banda estranha, cara. Porque toda vez que eu ouço, eu falo, pô, é bom, tem muita coisa boa ali. Mas, sei lá, 5 minutos depois eu já nem lembro que existe, cara. É, eu ainda fico me mantendo ali nos três clássicos, né? Que pra mim são o Elegy, o Tuonela e o Amo Universum, exatamente nessa ordem. Nenhum deles é o clássico. o que me lembra que eu tentei me apossar do Tale from the Thousand Lakes do Alex durante alguns anos. Pois é, não, esse disco era um dos meus de cabeceira ali. Esse que pra mim é o grande clássico da banda. E, enfim, mas eu gosto muito do Elegy também. Tanto é que eu também o tinha original. E, assim, existem músicas nele ali que sempre me vem à cabeça quando eu penso em Amorphis. É, o riff da Unleashed and Pure, como eu disse, assim, pra mim é o momento mais memorável do Amorphis. Não necessariamente por sua qualidade, mas por sua capacidade de colar na ouvida do cara. E, assim, o cara ouve o disco, passa uma semana e ele tá com aquilo ali ainda. Sim. Eu acho isso memorável, né? Ainda mais que, assim, quando você falou, ó, a Morphis é uma banda que eu escuto hoje em dia e que é uma banda boa, mas é justamente isso, assim, do Eclipse pra frente eu tenho a noção de que tudo que eu ouvi do Amorphis eu esqueci 10 minutos depois, apesar de gostar enquanto eu tava ouvindo, né? Exatamente, eu acho massa, mas não fica, não é a mesma coisa igual você ouve o Elegy, tem aqueles riffzinhos de guitarra que grudam na sua cabeça. Tem as melodias que você lembra, sei lá, 5 anos depois, você fala, nossa, que é isso que eu tô com, porra, Amorphis, Elegy. Os novos não me provocam isso, sabe? É, não sei, não é ruim, mas não tem esse mesmo efeito em mim. Sim, eu entendo e concordo plenamente. Enfim, vamos passar pras indicações, então. Eventualmente a gente tem alguma coisa aí que cola mais na cabeça e que possa trazer mais bons frutos do que traz o Amorphis atual. Rogério. Olha, bom, indicações, eu sempre que eu ouço Amorphis, eu lembro da época de uma outra banda que eu gosto bastante, que a gente provavelmente vai falar aqui logo, que é o Catatonia. Sim. Mas até eu basicamente acompanhei o Catatonia até ali o Viva Empires, o The Great Cold Distance, e a partir daí eu acho que não é a mesma coisa. Eu acho que tenho a impressão que sempre que a gente conversando hoje sobre o Amorphis me lembrou muito as coisas que foram acontecendo com o Catatonia, que começou como uma banda, teve uma fase de transição e aí ficou uma coisa meio ruim, mas eu me meio amorfa. Eu acho que eu recomendo aí então a pegar aí o Catatonia discografia e pegar até pelo menos dos meus favoritos seriam até o Viva Empires, depois já, bom, já não é mais a mesma coisa. Que isso. O Victor já discorda. Eu acho que ele gosta do The Great Cold Distance. Eu também gosto, mas cara, eu gosto de todos, velho. Não, pra mim vai até o Tonight Decision. Dele. Depois desanda. O Tonight Decision é um dos meus favoritos também. Ah, vê que você tá errado, velho. Não tô, cara. Eu não tô. É que eu sou headbanger, cara. Você é, sei lá, você é Eurovision. Comecei outra treta aqui. Eu sou metal, bicho. Eu gosto do Dance of December Souls e do Brave Murder Day. E dos EPs For Funerals to Come, e é isso aí. E é os discos ruins, né? Ruim. Vai tomar no cu, Vitor. Toma atento na vida. Treta! A quinta não, série não sai da gente. Não, mano. Não sai. Meio nunca. Doido. Jamais sairá. Mas, Vitor, suas indicações. De hoje aí. Pra quinta série. Cara, essa semana eu quero indicar um single, na verdade, que o Emmanuel Siegel mandou pra gente via e-mail, que é de um projeto de doom metal formado por um cara só, cara, um cara chamado Jefferson Brito, chamado Mike Trenod. Ah, o Mike Trenod, yeah. Yeah. Então, ele fez um single chamado Falling. É muito bacana, cara. Eu ouvi, gostei bastante. Preciso ouvir os trabalhos anteriores dele, não cheguei a ouvir. Mas esse single eu achei muito bacana. E uma outra banda finlandesa que eu queria indicar, uma banda que acabou já, né, já tem um tempo, que é o Before the Dawn, o disco Dead Light de 2007. Não é muito parecido com a Amorphis não, mas é uma banda bacana. Mas tem o seu valor. Tem o seu valor. O seu valor. É, eu vou puxar aí para lançamentos, né? Vou indicar dois discos recentes que são de bandas de doom metal. A primeira delas, que é uma que eu já falei lá, né? Desse revival, quando o Amorphis lançou o Eclipse e tal, que era uma das bandas que estavam ali naquele contexto, sendo uma das principais, que é o Draconian. Eles lançaram um disco novo agora, o Under a Godless Veil, e também outra banda de doom metal, que é o Pallbearer, que lançou o disco Forgotten Days. Esses dois discos saíram não faz mais de um mês. Inclusive no Pallbearer, eu acho que a última música do disco, a Caledonia, ela tem uma pegada mais Amorphis, assim, ainda que seja mais voltado para um doom que tenha uma referência maior ali no doom metal tradicional. Essa última música, ela tem uns elementos meio synth pop ali no final dos anos 80, que quem ouvir eventualmente vai sentir a vibe do Amorphis ali, do Elliot e tal. Então ficam aí as indicações, e semana que vem a gente volta. Eu nem sei de que disco a gente vai falar na semana que vem, vamos discutir isso depois. A gente acaba arrumando algum. E assim, quem tiver indicações também pode mandar pra gente. Você sabe, acho que a gente devia fazer uma enquete no Instagram pra ver qual mais votado. Que disco o pessoal tá querendo. É uma boa ideia. Vamos fazer fanservice aí. Entrem, né? No nosso no Instagram e comentem lá. Enfim, voltamos na semana que vem. A gente vai lançar essa enquete aí domingo ou segunda, pra poder dar tempo de da gente... todo mundo ouvir e processar também. Isso, exatamente. E aí vocês e aí coloquem também lá a enquete, quem é que vai ganhar a briga, quem o Alex ganha a briga. Ou o Victor. É um pouco difícil, porque o Alex tem 2,5 metros de altura e 120 quilos, né, velho? Mas enfim. É, tá certo. Eu sou grande pra cima, você tá grande pra frente e pros lados, hein, Vitor? Não, você também não tá longe não, filho. A idade chega pra todos. Mas é isso aí, gente. Valeu. Um grande abraço. Bom, eu queria agradecer a todo mundo que ficou aí ouvindo a gente até o final. Eu falo isso todo episódio, mas... Mas é verdade, né? É verdade. Acho que é um privilégio pra gente poder falar e as pessoas ouvirem. Ainda mais o tanto de besteira que a gente fala. Exatamente, até uma meia dúzia. É, muita besteira. Uma meia dúzia até acabam voltando, né, cara? Então, é uma coisa bacana e tal. Acho que a interação com as pessoas é um negócio muito massa de ter. E sigam a gente nas redes sociais, vão lá e manda alguma mensagem que a gente responde sempre aí. E é isso aí. Obrigado e até a próxima. Valeu demais. Bom, gente, agradecer aí todo mundo que ouviu, né? Que fica vendo a gente falando esse monte de besteira por horas aí. E lembrar mais uma vez, né? Que a gente tá aí no mês do... Já que a gente tá fazendo um canal que provavelmente o pessoal deve estar mais ou menos com a nossa idade, né? Lembrar aí o pessoal que já tá com uns 40 de ir lá fazer o exame. Levem seus preciosos pra fazer seus exames. Fazer uma utilidade pública não, aqui. Ó, não, né? Brincadeiras à parte, é um assunto muito sério. São assuntos muito sérios que a gente tem que falar e falar pro pessoal. É importante mesmo. E, porra, foda-se o preconceito, né, meu? É isso aí, é. É isso aí, o Alex já tá fazendo exame desde os 15 anos de idade, né? Justamente. Eu vou chegar lá e já vou pedir pra colocar dois dedos por dia das dúvidas. Tá certo, valeu, um abraço. Valeu, gente, abraço. Valeu.